violência no mundo perdido de homens cruéis. Oh, meu Deus, são homens carentes e em cujas mentes maquina o mal. Oh, Deus, aqui e agora minha alma te implora a tua compaixão por Cristo Jesus. Dá-lhes paz e luz no coração. Quando Cristo vive na vida de alguém, oh, não há violência, nem ódio, nem guerra. A luta é pelo bem. Quando Cristo vive na vida de alguém, não há violência, nem ódio, nem guerra. A luta é pelo bem. Meu Deus, são males tremendos, crianças sofrendo em todo o país. Oh, Deus, em plena inocência de uma vil delinquência, eles não sabem fugir. Oh, Deus, peço que toques, oh, a quem pode dar-lhes carinho e pão. Por Cristo Jesus, dá-lhes paz e luz no coração. Quando Cristo vive na vida de alguém, não há violência, nem ódio, nem guerra. A luta é pelo bem. Quando Cristo vive na vida de alguém, não há violência, nem ódio, nem guerra. A luta é pelo bem.